Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você, hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro. Nós estamos entrando no ar para tratar do cinema de animação no Brasil. Ontem terminou em Belo Horizonte, durou do dia 2 ao dia 7, uma exibição de mais de 50 animações nacionais e internacionais, oficinas com diferentes técnicas de animação e masterclass com participação especial da portuguesa Regina Pessoa. Em Belo Horizonte se transformou durante esse período na capital da animação e foi realizada a quinta edição do Anima Mundi, ou Anima Mundi BH, com animações nacionais e internacionais, uma programação extensa que, além de filmes, teve oficinas de estúdio aberto e uma masterclass inédita com a animadora portuguesa. Mas aqui no estúdio nós estamos com o Daniel Pina e o Gabriel Cruz. O Daniel é designer e animador, professor e pesquisador, mestre em desenho pela PUC-Rio, com graduação em desenho industrial na ESD da UERJ, a ESD Velha de Guerra aqui na Lapa. E o Gabriel Cruz é mestre formado em design e com especialização em cinema de animação na PUC também, e animador da Fundação CCIERJ, além de professor da Universidade Veiga de Almeida. A animação brasileira vive um momento peculiar. Em 1914, até o ano passado, o país nunca havia competido no principal evento internacional do gênero, que é o Festival de Annecy, na França, uma espécie de Cannes da animação. Logo na primeira participação, Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognese, levou o prêmio de melhor longa-metragem. Em junho passado, a história se repetiu com O Menino e o Mundo, que foi premiado como melhor longa pelo público e pelo júri, sendo que a presença brasileira era ainda maior. Bolognese estava no júri oficial e outras duas animações nacionais foram exibidas fora da competição. Eu vou abrir aqui com o Daniel, que é quem fez essa apresentação do tema para nós aqui, ajudando a nossa produção, para que ele explique e diga em que pé anda essa animação. Toda vez que a gente fala de cinema de animação aqui no Brasil, recentemente, principalmente nos últimos 3-4 anos, a gente vem logo com o Rio na cabeça, porque foi aquela animação norte-americana que ganhou o mundo e conquistou os brasileiros, né? Porque mostrou um Rio de Janeiro, e não só um Rio de Janeiro, mas principalmente uma alma carioca muito bem mostrada ali, muito, muito bem desenhada, essa coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, que é um tema tão pouco explorado, principalmente em rádio, né? Que não tem imagem. Bom dia, Daniel. Bom dia. Então, a animação brasileira, ela começa aqui no Rio de Janeiro, né? Ela tem uma tradição que vai fazer agora, em 2017, 100 anos. Então, a gente já tinha, no início do século XX, pequenas animações, né? Em 1917, a gente tem primeira obra que a gente pode falar de uma obra completa, que é um curta de animação chamado Kaiser. São duas sequências, duas caricaturas animadas, né, de políticos da época. Então, o animador, o Seth, que é um cartunista genial, ele vai pegar e vai fazer um desenho de humor que ele publicava nas revistas, nos periódicos da época, ele vai passar isso para a tela, né? Quase 100 anos depois, a gente tem aí o Carlos Saldanha, né? O diretor do Rio, vem aqui do Rio de Janeiro, vai estudar animação lá nos Estados Unidos, né? Vai dirigir os filmes na Blue Sky. Então, o Rio, ele é uma proposta do Carlos Saldanha, né? De levar um pouco dessa, da brasilidade, né? Da coisa do carioca, para o americano conhecer. Então é bacana porque é um filme feito nos Estados Unidos, mas é um filme feito por brasileiro, né? Dirigido por brasileiro. A gente tem ali no topo da hierarquia da criação do filme, a gente tem um carioca, né? Cuidando com bastante carinho da produção. E a gente sabe que o americano, ele tem uma visão bastante estereotipada do Rio de Janeiro. A gente sabe que do Brasil, de um modo geral, né? A gente sabe que é um modelo de negócios que investe muito dinheiro para lucrar muito alto. Então, a gente percebe que existem concessões no filme, mas mesmo assim, né, não deixa de ser um pouco a nossa cara em Hollywood. Na verdade, se você pôr essa análise aí, não tem jeito. Você tem que fazer concessão. Quando você entra na indústria de entretenimento norte-americana, principalmente, que é de ponta, né? Sim. Se você não fizer concessão, você não chega lá. A gente está usando a palavra certa. A gente está falando em indústria, né? Exatamente, milhões e milhões de dólares. O filme nos Estados Unidos, se ele não consegue lucrar já no primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo, ele é considerado um fracasso. Fracasso é uma palavra forte, mas é, né, quer dizer, ele não foi um dinheiro tão bem investido assim. E a gente sabe que ele vai ficar um tempo em cartaz, vai passar pelo mundo todo, vai gerar DVD, videogame, brinquedo, uma série de outras coisas que se desdobram ali do filme original, né? Então é um produto que é muito bem cuidado, é muito tem uma série de restrições com relação ao que pode ser abordado ou que não pode, né? Mas dentro dessas possibilidades é uma obra bacana, um retrato bacana do Rio de Janeiro. Até porque você falou de algumas coisas que eu achei interessantes. A primeira coisa é que o set, que é de 1917, ele já surge fazendo a animação a partir de caricaturas de políticos da época. Isso. O que mostra uma origem política, que é uma coisa que vincula muito a animação ao cartoon, ao desenho, à charge, né, que era sempre foi muito política. Isso. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a animação ela começa bastante associada bastante fortemente a esse desenho de humor, né, à charge, ao cartoon, a caricatura, né? Mas é um humor político, né, na verdade, porque não no é caso só o humor do set, pelo humor. No caso do set, sim, mas logo em seguida a gente tem, por exemplo, a adaptação do personagem Chiquinho, da revista Tico Tico, para a tela da animação. Então tem o outro lado da animação também, que é o humor infantil. É, o jogo, né? A coisa mais lúdica mesmo, né? Gabriel, diga lá. Você vai ter também... Bom dia, Gabriel. Bom dia, Golo, bom dia, Daniel. Você também vai ter, por exemplo, na questão política, o que a gente chama na história do primeiro longa-metragem de animação, que por acaso alguns dizem que é Branca de Neve, mas não, é um filme chamado O Apóstolo, El Apóstolo, que é de um argentino chamado Quirino Cristiani, né? A gente tem até então essa história, que é uma caricatura política também, né, Daniel, se eu não me engano. É um italiano que mora na Argentina e ele vai... pegar e fazer uma crítica ao governo da época, né? Esses filmes, inclusive, sumiram, porque... De que tempo é isso? Não, 1916. Caramba, muito antigo. Muito, antigo. O primeiro Argentina, pré-Peron. Branca de Neve da década de 30. Branca de Neve. Aliás, você falou de Branca de Neve, eu também já ia, eu já tava guardando aqui no meu bolso aqui para puxar na manga. O Zé Carioca, que também é uma participação pioneira da animação, quer dizer, não é da animação brasileira, é um personagem brasileiro. É um personagem brasileiro e do mais, Disney. Carioca, que é o que você estava falando antes, Daniel. E que curiosamente nasce paulista, de uma... Né? E que curiosamente nasce de uma relação política, né? Numa tentativa de aproximação dos Estados Unidos com o Brasil. Exatamente. Não, e a coisa que vem com Carmen Miranda já nos estúdios, né? Já do cinema americano e já entra no Walt Disney, que era a construção do Império Disney. Mas é curioso, por que que o Zé Carioca era paulista? Porque era um... Inspirado no Mazzaropi, não diga isso. Não. Mas o Zé Carioca, ele... Quem faz a voz do Zé Carioca, eu agora não vou me lembrar o nome, mas é um paulistano. Paulistano. Que interessante. Isso é bem curioso. O Disney colecionou histórias engraçadas na visita dele ao Brasil, né? Porque o estúdio dele estava em greve e o irmão, o Roy Disney, que era o que cuidava das finanças, precisava afastar o Disney do estúdio para poder apaziguar os animadores problema, que estavam em greve, né? E aí ele consegue fechar essa parceria, época do governo do Roosevelt, e o Roosevelt tem aquela política da boa vizinhança, ele está preocupado com o alinhamento político dos países da América do Sul. Então ele vai mandar o Disney como se fosse um embaixador. E ele vai ser recebido pelo governo do Vargas com todas as honras, como se ele fosse de fato um chefe de Estado. Né? Como se fosse representante do governo americano. Sim, como se fosse um embaixador americano. E era uma época também de guerra, era uma época de o mundo estava conturbado, qualquer figurinha virava uma figura importante. Né? O governo americano tentou de várias maneiras sociais, né, bastante políticas, bastante cuidadosas, trazer o governo brasileiro para o lado deles na guerra, né? Então, e a esposa do Vargas era apaixonada pelas animações do Disney, né? Era uma das grandes defensoras da distribuição dos filmes do Disney no Brasil. Então ele foi recebido aqui como honrarias com honrarias de chefe de Estado. Agora, na verdade, também o Disney, o Walt Disney, ele era um pioneiro na indústria mundial, que a indústria americana, que era a indústria dominadora desse mercado no mundo, ele era. Era, não é uma coisa da dona Darcy Vargas gostava dele, o mundo gostava do Walt Disney. Sim, né? Com certeza. Aliás, o estúdio dele entrou em greve, lá os trabalhadores do estúdio dele, porque sabiam da importância, tinham uma importância, o trabalho deles era uma máquina de produção importante, isso, não? Isso. Sim, inclusive foi até um sinal da esperança em plena crise, né, de 29, que o primeiro, o curta do Mickey, o que faz sucesso, que é o Steamboat Willie, ele vai à tela em novembro de 28, né? E a partir dessa época, em plena uma época que todo o mercado norte-americano está em crise, o Walt Disney está crescendo. Então ele passa a ser, inclusive, um símbolo de esperança, né? Para ele cresce, como aliás toda aquela indústria do entretenimento. Sim, cresce no New Deal, né, do Truman, quando vem aquela coisa de você da virada dos anos 30, do crack da bolsa de Nova York, aquela conversa. E o interessante, aqui eu queria puxar uma identidade com o Brasil, é que essa animação que você falou agora, Gabriel, do Disney com os primeiros desenhos do Mickey, se você reparar, eles são desenhos aparentemente ingênuos, mas eles têm um conteúdo existencial, um conteúdo quase que filosófico mesmo, de superação das dificuldades, de tropeço e levanta, tropeça e cai e levanta, e você, né, e sobe a escada e desce, e você tem que carregar isso e aquilo, você está sempre vencendo obstáculos. Quando você vem para essa animação brasileira que faz sucesso com o Carlos e o Rio, a animação do Rio, o Carlos Saldanha, você vê uma preocupação em mostrar um Rio de Janeiro menos estereotipado possível. Sim. Não é verdade? Uhum. Quer dizer, você vê que o Blue vai, circula pela favela, circula pela Zona Sul, e mesmo a orla do Rio de Janeiro, a orla de Ipanema, Copacabana, tem os personagens que são os personagens que você vê que não são daquele cenário. São personagens que são da favela. A trama se desenvolve, a trama flui da favela para o asfalto, do asfalto para a favela, com muita naturalidade para o brasileiro compreender, para o carioca compreender. Isso é uma coisa que o Saldanha é resultado também da forma de produzir do norte-americano, que é a questão da pesquisa de campo. Né, o Saldanha trouxe uma equipe de animadores aqui pro Rio de Janeiro, né, e eles vivenciaram todas essas experiências de ir na durante favela, carnaval. Eles desfilaram, acho que foi na Mangueira, vieram, se não me engano. Não, foi não? Eu acho que... Ou foi numa... Eu acho que foi o Unidos da Tijuca que chegou a fazer um tema sobre cinema. O Unidos da Tijuca tinha umas coisas de defesa, aqueles até mágicos, do próprio Rio. Fez uma série de enredos que eram isso aí, foi, né? Foi. Sim, tinha um King Kong enorme no isso então, aí. Então, todas as ideias do filme acabaram surgindo também da situação dos animadores no Rio de Janeiro. Né? O Saldanha, ele fala muito isso. Aprenderam, né? Eles aprenderam como é que é o... Bom, tentaram, né? Fizeram um pequeno estágio. Ele ficou de Cicerone. É. Mas é curioso, você estava falando, flui do asfalto para a cidade. Uma das críticas que é feita ao filme, né, é que acaba sendo muito o Rio de Janeiro que o turista vê. Né? Então as paisagens do filme são a praia, a Pedra da Gávea, mesmo a favela hoje em dia acaba sendo muito aquilo que o turista vê como ponto de referência de Rio de Janeiro quando ele está aqui, né? O Maracanã, o Sambódromo. Isso foi uma das críticas que foi feita na época ao filme, né? A gente tem um diretor brasileiro, né? E vai mostrar a mesma coisa que tantos outros filmes que passaram, né, ambientados no Rio de Janeiro também mostraram, né? A gente tem o 007, quando vem pro Rio de Janeiro também brigando no bondinho, né? Quer dizer, acabam se repetindo ali os mesmos cenários. Os, né, moldes, né? Mas você vê também que o Rio tem um sequestro numa favela. Né? Tem o sequestro e tem aquela ave branca estranha, porque aquilo é uma ave imperialista. Aquela, né? Krakatoa. É, a Krakatoa, parece, mas ela parece mais uma tem uma figura sinistra, aquela coisa, apesar de branca, é uma coisa, tem uma leitura legal isso. É muito bem construído e faz parte daquele jogo de concessões que você falou no início. Sim, você falando agora me lembrou, falou do sequestro, me lembrou que os Simpsons estiveram no Rio de Janeiro antes disso, e que deu um problema muito grande com a Embratur, né, na época. A Embratur exigiu da Fox uma retratação que nunca veio, né? Inclusive gerou outras episódios. Brincadeiras, não outros episódios, mas outras brincadeiras dentro do próprio seriado, sobre eles não voltarem mais para o Brasil. É isso, porque eu me lembro que houve um tititi, mas eu não estou me lembrando de... É porque eles mostraram... eles são bastante irônicos, bastante ácidos, eles com a própria ácidos, cultura, né, do americano, e com os outros. Eles fazem piada deles mesmo, não o vou fazer... O tempo todo, né? O Homer é a caricatura, né? E o Homer, ele pega um táxi no Rio de Janeiro, um táxi pirata, e ele é sequestrado. Imagina, esse sequestrador se deu mal. São atacados por macacos, tem ratos atravessando a rua. Né? É aquela coisa eles, caricata também. Eles fazem uma piada, por exemplo, com apresentadoras de TV infantil, extremamente sensualizadas. Né? Uma loura. Uma loura conhecida. Uma loura de bota de cano alto, saía muito curta. Mas não foi nem só a retratação, eles exigiram, o governo brasileiro exigiu um pedido de desculpas da Fox. Foi uma coisa assim... Que formal, nunca aconteceu. Né? Se sentiu ofendido, né? Que nunca aconteceu. E eles só vieram voltar ao Brasil agora na Copa, porque teve um episódio na Copa do, né, Mundo. Por causa da Copa, porque também os Estados Unidos estavam que, na Copa. Que, por sinal, eles acertaram eles anteciparam o resultado da Copa do Mundo. Eles acertaram que foi a Alemanha, e que o Neymar seria machucado por alguém, assim. É mesmo, é verdade. É verdade. O episódio deles foi premonitório. Foi. Os Simpsons antecipam várias coisas da nossa vida cotidiana. Agora, isso aí também é curioso. Já que você citou os Simpsons, o Lalo, que é nosso companheiro aqui na EBC e na TV Brasil, ele, professor na área de comunicação, levou um grupo de estudantes dele, de alunos dele, para acompanharem uma reunião de pauta do Jornal Nacional. Como é que é feito o Jornal Nacional? Principal jornal de audiência do país e tal. E uma das constatações que mais marcaram, não só os alunos, mas o próprio Lalo, é que o William Bonner, que é o editor-chefe, considera o telespectador médio como Homer Simpson e chama o telespectador de Homer. Então, essa notícia vai porque o Homer entende, essa não vai porque não está fora do alcance do Homer. E é curioso como é que esse estereótipo, essa caricatura que é da sociedade americana, é adaptada, ou nem é adaptada, ela é puramente colada na realidade brasileira, como se fosse a mesma coisa, né? E é um fruto de animação, desenho animado, cara. Yes. Não é nem um personagem de carne e osso. Os Simpsons, exato, não é um personagem de carne e osso, mas é um personagem que já faz parte da cultura popular no mundo todo, né? Sim. Os Simpsons é a série mais longeva, mais duradoura, do mundo, né? Ele está 20 e tantos anos mais no ar, 25. Sempre no horário nobre, né? Então não é qualquer coisa isso. As séries não duram tanto tempo assim, até porque os atores vão envelhecendo, vão ficando mais importantes, então eles vão conseguindo papéis melhores. O sonho dos atores, né? A gente está falando de novo de indústria americana, mas é chegar no cinema americano, que é onde está o dinheiro, onde está a visibilidade maior, né? Então eles não ficam, a sua série favorita vai durar no máximo 10 anos, e os Simpsons daqui a pouco estão chegando aos 30. E você vê uma coisa curiosa também, que os desenhos animados nos Estados Unidos, quando eles são desenhos destinados a um público, ao sucesso do cinema, os personagens são dublados por atores famosos. Né? Você tem pessoas, mesmo que aquele do Gato de Botas com o Antônio Bandeiras, aquele tipo de coisa que você vê. Robin Williams fez o gênio do Aladdin. Pois é, entendeu? Então eles usam isso, coisa que nós não temos. Nós passamos a incorporar isso depois que nós começamos a traduzir esses, a dublar esses desenhos americanos que eram assim, né? Do leão, do não sei o que, que aí você... Mas a gente faz isso já também há bastante tempo, até porque como o público-alvo principal dessas animações de Hollywood ainda é o público infantil, infanto-juvenil, os filmes acabam sendo sempre dublados. E o Brasil tem uma das melhores dublagens do mundo. A dublagem brasileira é muito boa. É mesmo? Né? É considerada assim? É considerada uma das melhores do mundo. A gente tem, eu não sei se ainda é o caso, mas a gente tem o Garcia Júnior, que era o dublador do Schwarzenegger, né? O Garcia, ele cuidava dessa parte de adaptação e dublagem da Disney na América Latina inteira. Ele era o responsável, ele já estava acima dos diretores de dublagem. Então, a Disney, principalmente, tem um cuidado muito grande com dublagem. E a gente, aqui no Brasil, frequentemente a gente chama famosos, atores famosos. Isso faz parte da estratégia de marketing da maior parte desses filmes. Mas desses filmes que vão para o cinema. Para os que vão para o cinema. Não é? Quer dizer, mas não... isso acontece lá fora também. Até porque lá fora, a gente não fala nem em dublagem quando é o filme original. Né? Quer dizer, a gente está pegando a performance do ator. O ator normalmente está no estúdio antes da animação ser feita. Ele grava primeiro a voz dele. E normalmente no estúdio você tem três câmeras apontadas para o ator. Exatamente. Uma pegando o rosto do ator para pegar bem as expressões faciais dele, para o animador, ter essa referência, para ele usar ou não. Né? Mas para ele ter essa referência, até para aproximar mais a movimentação do personagem, a atuação, a gente fala no acting da personagem, né? Com do ator que está ali trabalhando com ela. Então ele pega o corpo do ator, ele pega as expressões faciais e ele pega só uma câmera que pega só a boca, justamente para... Movimento. Para pegar exatamente, para fazer o sincronismo labial, certo, né? Que o americano preza tanto. A gente aqui não tem tanta essa preocupação. Por causa da dublagem, né? Porque por causa da dublagem. O hábito de... Já está tudo pronto, A gente já está habituado... Em inglês, né? Os filmes vêm de fora, a gente não está... A gente ignora o fato de que a boca não bate de jeito nenhum. O inglês é muito diferente do português. A gente vê os filmes do espanhol dublados para o português, a gente às vezes estranha muito mais, porque qualquer diferençazinha a gente sente. Do inglês, como é completamente diferente, a gente simplesmente ignora e é feliz. Passa por cima. Sublima, na verdade, nem vê, né? O cérebro já ignora pra gente. Isso é muito engraçado. Agora, essa coisa dos Simpsons também é interessante, porque como é um desenho animado feito para adulto, feito para família... os Simpsons, ele eventualmente tem personagens que são personagens do show business americano, ou dos esportes americanos. Da política americana. Então eles usam esses personagens que não obrigatoriamente têm a voz original. Né? Por exemplo, bota o Obama lá, não é o Obama. O mais curioso é que no caso dos Simpsons, pelo menos boa parte dos personagens de Springfield é apenas o mesmo grupo, um grupo pequeno. São cinco dubladores principais que fazem quase todas as vozes. Todas as vozes. Todas as vozes são quase todas. Que coisa curiosa, né, rapaz? Aqui também você, porque tinha pouco dublador, também tinha que se virar, né? Recentemente aconteceu que um dos dubladores faleceram, ele fazia a voz da professora do Bart. E a decisão do estúdio foi: aposenta a professora. Porque a gente não... Os personagens dos Simpsons de vez em quando morrem também. Isso também é uma coisa bacana, porque é raro em outros... contar com isso. É que nem morrer em novela, né? O ator morre, né? Aí você tem que dar um fim para aquele ator. Agora o Homer, por exemplo, ele tem uma voz nos Estados Unidos muito parecida com a voz que tem no Brasil. Como o Donald tem uma voz que o padrão de voz, ele é importado também, o timbre, a maneira. Os Simpsons, como eles começam numa época que é anterior a essa venda de DVDs que tem hoje, eles ficavam muito reféns dos canais que iam exibir. Então, as vozes mudam bastante ao longo desses mais 20 anos. Quando eles começaram a ser dublados aqui no Brasil, eu me lembro que alguns dubladores, como o próprio Guilherme Briggs, brigavam para fazer algo parecido com o que é feito nos Estados Unidos, de ter um núcleo de dubladores que se repetisse e que eles fizessem sempre os mesmos papéis. Para você fazer, como eu falei, por exemplo... de associar uma voz a um ator, como é o caso, por exemplo, do Schwarzenegger, que a gente sempre associa a voz do Garcia, quando não é ele que dubla, a gente acha estranho, né? Outros, né? A gente tem a voz do Ed Murphy, a gente tem a voz do Stallone, a gente tem a voz Goldberg, da Whoopi Goldberg. O Bruce Willis, desde o Gato e o Rato, isso, não é? É, o Bruce Willis, ele tinha um dublador, e aí depois, quando ele acabou a série, entendeu? E aí, como é que ficou a voz dele, entendeu? Ele ficou outra pessoa, ele também ficou mais maduro, ele não era mais aquele detetive particular, meio relaxado, né? Ele passou a ser um super-homem, né? O mais engraçado dos dubladores desses atores é que até nos comerciais, quando aparece um, é dublado pelo cara... Que sempre faz a voz dele. Eles tentam manter o máximo. Manter quase como se fosse aquela voz dele uma mesmo. Uma fidelidade, né? Mesmo. Pro Brasil. Né? Isso é bacana. Agora, o bacana que eu tô achando mesmo nessa conversa aqui é que nós estamos fazendo um programa. Você está aqui na Rádio Nacional no Tema Livre, acompanhando hoje. Nós estamos falando sobre cinema de animação no Brasil, mas a gente não fala de outra coisa senão de dublagem. De Simpsons. Já tenho quase os 10 minutos. Eu acho que é uma relação umbilical aí, uma resistencial entre uma chama coisa depois e outra. Os dubladores e pede para eles falarem de animação. Eles vão gostar. Eles gostam bastante de fazer animação. A animação é feita mesmo para você colocar voz, então dos produtos, é isso, não tem a figura do ator por trás. Então, dos produtos, é o produto que melhor aceita a dublagem. Né? Eu acho que é por isso que a gente acabou de campanha. Eles têm mais liberdade de criação da voz e tudo mais, né? E do Rio para cá, como é que anda a produção de animação brasileira? Ela está crescendo? Porque o Rio, eu acho que foi um empurrão, não sei, é a minha opinião. A gente tem, na verdade, outro grande empurrão na história do Brasil da animação, que é o Animamundi, que é o Festival Internacional de Animação, sim, que inclusive a edição de ontem de Belo Horizonte, sim, é um pequeno... É um thriller. Exatamente, é uma mostra de 92 que é feita aqui cá, no Rio de Janeiro. De 92 para cá, porque a gente tem isso como um grande ponto, né? Até 92, que foi o primeiro festival, o primeiro Animamundi, você tinha no Brasil... No total, na história, 400 animações produzidas, né? 400 curtas de animação produzidas, alguns longas. E hoje em dia, né? Ou seja, mais de 20 anos depois, você já tem 400 inscrições, mais de 1.000 inscrições de curtas brasileiros por ano. Isso mostra como, de 92 para cá, esse mercado cresceu. Né? Além disso, esses dois longas, né, que venceram o Festival de Annecy, demonstra uma coroação da maturidade desse mercado, né? O fato da gente ter, esse ano nós tivemos 3 longas-metragens lançados, nós tivemos Minhocas, nós tivemos... A gente tem mantido uma produção de mais ou menos uns 3 longas-metragens por ano, o que é uma coisa... se a gente pensar, a gente teve décadas em que não tivemos 3 filmes de animação brasileiros, né? Se você pensar, por exemplo, nos anos 90, né? Anos 80, basicamente a gente teve o trabalho do Maurício Souza. Quando acabou a Embra Filme, houve uma queda brutal. O cinema brasileiro levou um golpe quase fatal, sim, ali. E a animação... A animação sempre sofre mais com esses golpes. Pois é, mas eu acho que a animação, ela veio... não é que ela veio suprir ou não veio, não. Ela veio nesse vácuo, quando a produção cinematográfica, quando a pornochanchada cai, quando começa a produção nacional a ficar muito pequena, muito seletiva, a produção... começam a surgir os meios tecnológicos de produção também, não? Eu não acho que não? Seja isso, não. Como porque é que a gente tem, nos anos 80, a gente ainda tem o final das chanchadas, né? Mas a gente tem uma produção, principalmente do estúdio do Maurício Souza, bastante frequente. Então eles têm vários... O nosso Disney brasileiro. Então a gente tem vários filmes da Turma da Mônica. Ele faz uma fórmula que o Disney vai descobrir também com os filmes que... Até os filmes que ele vai fazer sobre a América Latina, que é o que a gente chama de package de filme, que é você juntar vários curtas e vender pro cinema como se fosse um longa, né? Vários episódios da Turma da Mônica viram um longa-metragem. E mesmo um filme dos Trapalhões, que também é feito no estúdio do Maurício Souza, Os Trapalhões no Rabo do Cometa, com aquela febre do Cometa Halley, né? E quando chega com o fim da Embrafilme, com a recessão que a gente tem no início dos anos 90, a indústria da animação, acho que ela sofre ainda mais do que a indústria do cinema. Porque a animação, a gente precisa de uma mão de obra bastante especializada, não dá para fazer aquela máxima do Glauber, da ideia na cabeça e a câmera na mão. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, papel, lápis e 4 anos, 8 anos para fazer um filme. Não dá. 24 desenhos por segundo. Não tem como. 24 o quê? 24 desenhos por segundo. Por segundo, é. Por segundo. É do 7 para isso aí. Tem que fazer 80 minutos de filme para passar no cinema. Aquele bloquinho, né? Os flipbooks. Eu dou aula lá na Universidade Federal Fluminense, né? No curso de cinema, os meus alunos, eles de vez em quando reclamam, né? Tem que fazer, eu boto eles pra fazer esses flipbooks. Uhum. Encher um bloco de imagens, cada uma um pouquinho diferente da anterior, em pra sequência, pra dar movimento. E esse é o começo da brincadeira, né? É assim que você vai treinando o músculo do braço, o músculo do cérebro, pra poder trabalhar com esse tipo de técnica, né? É verdade. Que eu acho que tá ligado a esse negócio da absorção da dublagem. Né, do americano. Tá tudo ligado, na verdade. Eu não vou voltar pro assunto da dublagem. Desculpem, dubladores. Agora eu queria então. Cobre fazer um programa só para vocês. Não, os dubladores já estiveram aqui e falaram muito de teatro. Porque olha todos só. Os dubladores eram atores. Entendeu? No fundo é sempre papo de comadre, vira sempre uma conversa, mas é interessante, mas porque um assunto puxa o outro, né? Você fica assim. Eu gosto muito da dublagem brasileira. Né? Agora, eu queria puxar um pouco para o futuro. Eu acho que o Brasil já tem uma produção de animação cinematográfica, eu não digo marginal, eu diria alternativa. Você tem, por exemplo, Rebordosa. Né? Rebordosa é um exemplo clássico é um Simpson brasileiro, né? Quer dizer, o estereótipo brasileiro da Rebordosa, que não é uma família Simpson, mas é aquela coisa marginal. Sim. A gente tem o Crumb, né? O Crumb brasileiro. Porque, na verdade, quando a gente pensa no humor gráfico brasileiro, a gente tem um humor gráfico muito forte, seja ligado à política ou não, né? Quer dizer, o trabalho do Angeli é sensacional, o trabalho do Laerte é espetacular, né? Adão, a gente tem grandes humoristas gráficos, né? A gente tem grandes cartunistas. O caso da animação sempre pega justamente esse esforço de fato trabalhoso, né, para você realizar um filme, dinheiro, todas aquelas demandas que a indústria exige e que a gente não pode falar ainda, né? Eu acho que agora a gente está começando a poder falar em uma indústria de animação. Então eu falei daquela recessão dos anos 90. Eu acho que uma das coisas que tira a animação do buraco nos anos 90 é de fato o Animamundi. O Animamundi começa como uma ação entre amigos em 93, tá? E hoje em dia é um dos 5 maiores festivais de animação do mundo. Né? O Animamundi em 93, e a gente tem ali no caso do Brasil, na virada dos anos 2000, a gente tem o uso do computador que começa a facilitar um pouco essa coisa do Glauber da ideia na cabeça e agora um computador na mão, né? Uma tablet, um scanner para você poder produzir no computador. Já não gasta tanto com acetato, nanquim, etc. Já torna economicamente viável. Que é uma coisa que os americanos já faziam mais de 10 anos antes da gente, mas essa tecnologia, cedo ou tarde, fica num custo acessível para o brasileiro também. Na verdade, isso vira uma coisa corriqueira. Qualquer um pode fazer. Como, aliás, a mídia ninja está mostrando que qualquer um pode fazer. Pois é. Né? Aliás, aqui o tema livre, a gente faz filme, grava filme aqui, com os convidados por causa disso aí, porque é acessível e é possível fazer. Esse barateamento, ele tem, além do impacto industrial, ele tem um impacto forte do processo criativo. Sim, claro. Porque da quantidade vem a qualidade, você exatamente, começa a melhorar. Exatamente, nem sempre você tem a melhor qualidade, mas você está dando oportunidade para as pessoas fazerem. Né? E aí a gente tem um segundo passo, que é distribuir, como é que as pessoas vão ver esse material. E aí você tem no início do nosso século agora, você tem os canais, um YouTube, a internet mais rápida. Antes você fazia uma animação, tinha que buscar os recursos para ela ficar o mais leve possível, mandava por e-mail, e levava uma eternidade, às vezes, para um arquivo muito pequeno. Né? Você começa a ter janelas para exibir esse trabalho. E aí a gente vai organizar essa produção. Então você tem o surgimento da Associação Brasileira de Cinema de Animação, a BCA. Você tem editais do governo para fomentar a animação. Voltados para animação, né? A gente teve o edital do Anima TV, né, que foi um edital que possibilitou a vários estúdios, vários realizadores que tinham essa ideia e não sabiam como executar, não tinham dinheiro para executar. Então você dá aulas para essas pessoas, aulas de negócios, aulas de produção, porque a criatividade a gente já está mostrando que a gente domina, né? Você precisa ter meios para fazer, meios para distribuir, e permite que vários estúdios realizem um piloto de uma série. Mesmo que a série não seja a série escolhida para ir até o final no edital, né? Foram duas séries que foram selecionadas para serem feitas 13 episódios. Todas as séries que tiveram um piloto, elas têm um piloto, elas têm o que a gente chama de uma bíblia de série, para poder, com toda orientação para a série, orientação para os próximos episódios, perfil das personagens. Então elas podem bater na porta de uma distribuidora, elas podem fazer uma coprodução internacional, podem buscar caminhos daqui dentro do Brasil. Hoje em dia a gente já está vendo que nem sempre a coprodução internacional é mais vantajosa do que realizar aqui dentro. E a gente está tendo esse caminho das séries de TV, que até então era inviável. Imagina, uma emissora grande, quando compra um pacote de filmes para exibir ao longo do ano, essas séries de animação vêm quase de graça, porque o americano quer mais que o mundo inteiro veja. A série já passou e já repetiu um monte de vezes lá fora. Às vezes já foi exibida até nos canais de TV paga, que TV por assinatura aqui no Brasil. Então, quando elas chegam na TV aberta, elas chegam praticamente de graça. Como o realizador brasileiro compete com essa série que vem da Disney, da Warner, né, e chega praticamente de graça e tem essa chancela de qualidade Disney, digamos e assim. No volume em que eles produzem. E no volume que eles produzem. E é um Japão, então, nem se fala. Industrial. E você vê esses seriados que passam na TV por assinatura, esses seriados são diários. Sim. Cada dia agora, tem um episódio. Ironicamente, novo. Na verdade, eles são feitos por semana, né? Sim, aqui digo, a gente passa todo dia e repete. Mas sim, mas os caras. Agora, ironicamente, o que a gente mais está vendo de animação, de série de animação brasileira na televisão, está justamente nos canais de TV por assinatura. Você já tem. Pois é, exatamente. Você já tem Discovery Kids com Peixonal, tá com Amigãozão, você tem Cartoon Network com Tromba Trem, que foi isso do edital. Área de animação, porque você tem a área de produção também, né? De dramaturgia, de cinema ou de telecinema, que é a GNT, Multishow, que faz, né, mas isso é uma coisa interessante, porque até como o Daniel falou, a questão dos editais, de criação de séries e tudo mais, de 93 para cá, de repente o Brasil passou a produzir conteúdo de animação. Isso num intervalo muito curto de tempo, né? Se você tem, por exemplo, você vai pegar a animação dos outros países, como o Japão, por exemplo, você tem uma galera trabalhando para o mercado norte-americano, né, fazendo. Porque os Estados Unidos procuram estúdios mais baratos fora na área da Ásia, na área da Europa, e vão financiando, né? O pessoal vai pegando know-how, fazendo animação para eles. E aí sim, depois, de um tempo, eles passam a produzir. Os Simpsons, por exemplo, ele até hoje ele é sempre feito na Coreia, né? Então, os americanos, eles mandam um storyboard, o roteiro, mandam as vozes e volta o filme quase pronto para ser finalizado. Na verdade, é tudo feito na China. Tudo feito na China, pois é. Tudo é feito na China. Isso rende, inclusive, um comentário que a gente ouviu uma vez do Bolognese, quando ele estava fazendo o filme dele, porque ele tinha um problema para montar e manter uma equipe, porque trabalhar com animação aqui para um longa-metragem não é fácil. Não. Né? E sempre que os animadores deles estavam atingindo um know-how tal, eles estavam trabalhando muito bem, estavam fazendo a coisa muito bem, vinha uma agência de publicidade e oferecia um salário melhor e levava. Né? Então, porque ele não tinha como competir com a propaganda. Né? O mercado que é onde está a grana, né? É onde está o dinheiro. A verdade é essa. E aí, um dia ele resolveu pesquisar quanto sairia para fazer justamente esse trabalho mais laborioso, que é de desenhar quadro a quadro, né? Fazer offshore, mandar para a Ásia, para ser animado na Ásia. Você cria e você manda um CD, o trabalho, né, mais braçal para ser feito fora. Né? E aí ele descobriu que se ele fosse fazer na China, o animador chinês recebeu o dobro do que o animador brasileiro. Olha que inversão, hein? Olha, isso é uma denúncia, porque todo mundo sabe que a China explora a mão de obra. Isso é um absurdo. Isso é uma doideira. Então, agora o próximo passo dessa indústria é a gente conseguir se consolidar de fato. Eu queria puxar também. Fazer bons orçamentos. É, para começar, eu queria puxar também uma questão que é a interação entre a animação, o desenho de animação e o filme. A interação é a interação como você tem a interação desde 1940, a interação no próprio Disney de Carmen Miranda dançando com o Pato Donald. Você tem uma cilada para Roger Rabbit, que é um clássico, eu acho fantástico. Eu, outro dia passou na TV, eu parei, eu tava trabalhando no computador, aí começou, eu parei, eu digo, não, eu tenho que ver que isso é bom demais. É. Não é não? É impressionante. Você tem Mary Poppins também lá. Na... É, você tem, na verdade, desde a década de 10 o americano faz isso, né? Porque parte também do humor gráfico, ele vem muito daqueles espetáculos de vaudeville, em que o artista está desenhando ao vivo para a plateia, a gente chamava de lightning sketch. É. Né? E quer dizer, a animação desde muito cedo, ela estava muito presa à questão do autoral. Então você tem a mão do animador aparecendo, ele faz o personagem, ele é uma criação de tinta que o animador dá vida e também, em última análise, ele pega, amassa o papel e joga fora. É relação então, criador-criatura. Né? A gente tem filmes como séries inteiras nos Estados Unidos, no início da indústria da animação dos Estados Unidos, a formação dos estúdios, como, por exemplo, Palhaço Coco, em que aparece um ator fazendo o papel de um animador interagindo com o personagem. Isso já vem da década de 10. É. Né? O que o Gato Félix e depois o Mickey vão fazer é tirar um pouco a figura humana de cena. Então, o personagem é um animal... por si só, já é o que a gente chama do irreal plausível, então é um pato, mas que fala e age como gente, dirige carro, né? Ele sai do banho com a toalha amarrada na cintura, apesar dele não usar calças. Você tem essas... pois é. E quer dizer, então a animação ela tira um pouco a figura humana. E depois, como recurso estético, você vai trazendo a figura humana de volta. Então, quer dizer, você falou do... Não é a Carmen Miranda, é a Aurora Miranda, é a irmã dela. É a Aurora, é isso mesmo, tem razão. Você já foi à Bahia, que é o Pato Donald, o Zé Carioca e a Aurora Miranda. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, você falou... Em Salvador. Isso aí tem... me lembrou, quando você disse assim, isso é muito mais antigo, o cinema americano, eu me lembrei aqui de uma cena do Gene Kelly dançando com o Jerry. E não é isso, é isso mesmo, né? Também é bem antigo isso. Isso. Porque Tom e Jerry também é bem antigo. É década antigo, de 40. Assim. O Tom e Jerry é de 40 ou 41? 40, se não me engano. É, eu acho que esse negócio aí é comecinho dos 40 mesmo. Porque é 40. O Gene Kelly tá no auge ali daquela... Isso. Né? Tá. Uma coisa que a gente falou do americano, mas uma coisa que vai salvar um pouco o cinema americano também, e é uma coisa que vai ser muito explorada na animação, é a coisa do som sincronizado e que vai acabar gerando os talkies, né? Que são os musicais americanos. Sim. A animação vai usar muito da música, tanto é que a fórmula dos estúdios Disney para fazer longa-metragem, né, vai repetir muito esse uso do musical ao longo do filme. Né? Ele, num certo ponto, inclusive, vai soar um pouco datado para as crianças já dos anos 80. Então, nos anos 90, a Disney vai começar a contratar produtores da Broadway para repensar a maneira de fazer os filmes. E aí você tem novos clássicos, como Aladdin, A Bela e a Fera. Né? Porque a música é sempre muito presente na animação. Vocês acham volta agora com Frozen, né? Que eu acho que Frozen, de todos os longas da Disney, é o que mais tem música. Nossa, explora a música absurdamente. Né? Vocês acham que o Rio tem um filão nisso aí também? Explora também essa questão da música? Por causa da musicalidade brasileira. A música brasileira tem um padrão internacional. A música brasileira tem um mercado internacional. Então é difícil você fazer qualquer coisa. Eu acho que sim. O Rio, inclusive, o início, a cena inicial que aquele tema que o Carlos Saldanha, o Carlinhos Brown que canta, né? Fica na cabeça de todo mundo que assiste o filme, né? Então, assim, o Disney ele acaba sendo uma referência, né? Como exemplo de sucesso e vai inspirar os outros estúdios. A fórmula dele vai inspirar todos os outros estúdios. É o negócio do shampoo, né? Vai mudar pra quê, né? O negócio tá funcionando, assim. Até mesmo pra quem quer fazer uma sátira a isso, vai usar a música. como é aquela cena do Shrek, da princesa cantando, né? Pra o passarinho explode pra ela pegar os ovos dele. Então, O Shrek, ele é muito interessante, porque a gente sempre... As pessoas acabam alardeando que o sucesso do Shrek vem do fato de ser computação gráfica, né? Ser 3D. É, mas o Shrek, ele mostra muito o que é esse espectador da animação do século XXI. Que é mais debochado, é mais irônico, que está mais apegado à questão da referência no filme. Enredo, né, na verdade, né? Das próprias brincadeiras metalinguísticas, né, do próprio deboche com a própria, com toda a tradição da própria animação. Então, quando ele bota lá o reino, né, o primeiro Shrek, né, como ele coloca, como se fosse uma Disneyland abandonada, com aquelas filas enormes para entrar e tudo vazio, aquele estacionamento vazio. Né? É uma sátira muito forte às origens da animação e à tradição da animação. E tem uma segunda coisa que eu acho aí, voltando aos Simpsons, é aquele desenho animado que o Bart adora. Que é o Comichão e o Coçadinho. É o Tom e Jerry. É o Tom e Jerry levado ao extremo. É uma coisa do século XXI. Com sangue e morte, né? Muito. É uma coisa do século XXI que foi inventado nos anos 80, porque Simpsons é dos anos 80. Não, até antes, até, né, se você for ver, aquele negócio de vir correndo e a frigideira, pá, e bate a cara e forma a cara do jeito, molda, né? Pois na frigideira, que é de uma violência. Você sabe como isso surge? É uma coisa muito curiosa, porque você tem a fórmula do Disney, é uma fórmula muito ingênua. Os filmes de animação antes do sucesso do Mickey, e mesmo com o início do sucesso do Mickey, ele era voltado para um público de jovens adultos que iam no cinema para ver as notícias. A gente está falando antes da televisão, né? É, claro, então sim. Você vai para ver a notícia, você vai para saber dos esportes, da guerra na Europa, e você aproveita e vê um filme de animação, de humor, e humor bastante adulto. Então você tem o Mickey bebe cerveja, fuma cigarro, atira no bafo de onça, exatamente. Você tem o Gato Félix. Um beijo fazia da isso, rouba um beijo. A Força da Minnie, né? O primeiro filme do Mickey. Os cinemas, as sessões, né? Você passava o cine jornal, o desenho animado e o filme. Isso, pois é. Tinha essa sequência. O Disney, ele quer um filme, as pessoas acham que ele queria um filme infantil, mas na verdade ele queria um filme que a família inteira pudesse ver. Entendi. Inclusive a criança. A criança gostasse, a criança gostasse, mais público, mas o pai, né? Mas o pai também gostar. Então, claro. Isso vai virar uma fórmula na indústria, e a gente tem no final da década de 30, início dos anos 40, os animadores que não querem fazer esses filmes ingênuos, querem fazer o filme mais galhofa, o filme para adulto. Então a gente tem um movimento contrário, que é esse movimento principalmente do Looney Tunes, os personagens da Warner, o Tom e Jerry do William Hanna e do Joe Barbera, né? Esse contrário da comédia ingênua do Disney. Que aí é o discurso também, é o discurso adulto. Não é? A trama é adulta e o discurso tem que ser adulto, e também porque as crianças não são daquela ingenuidade toda. Pois é, a criança vai mudando. Mas é engraçado, você falou em trama, às vezes não tem trama, às vezes é um gato correndo atrás de um rato e vários acidentes violentos. Coyote atrás. Isso é uma coisa também. Você começa um controle muito grande em termos de autocensura, antes que se criassem leis para censurar, dentro da animação nos Estados Unidos no final da década de 30. Então você tem, por exemplo, personagens como você tem personagens que exploram, que tem uma formas femininas, por exemplo, sim, como a Betty Boop. Sim, né? Sim. A Betty Boop, ela é praticamente banida porque eles tinham medo que aquilo ali pudesse influenciar alguém pela sexualidade. O americano é muito cheio de tabu com a coisa da sensualidade, mas da violência não. Então você substitui algumas tramas por essa violência pastelão, exagerada, que vem da comédia dell'arte, que vem, né, aquela, essa coisa muito... E que não sai de moda. A violência é ao contrário, ela é cada vez mais acerbada, né? Se você for ver no cinema, na mais vida real. Mais explícita, quanto mais... Vocês acreditam que na animação você também possa enveredar por um caminho social mais de crítica, mais de denúncia? Sim, claro. Com certeza. Você acha que está indo por esse caminho também, não? A gente tem... Eu achei fantástico quando eu vi Uma História de Amor e Fúria. Uma História de Amor e Fúria, esse longa do Bolognese, ele tem uma frase que é ótima, do personagem principal, porque ele vai mostrando vários momentos da história do Brasil. Isso por si só, um filme que é de aventura, voltado para o jovem, para o jovem brasileiro, contando para o jovem brasileiro, por meio de entretenimento, passagens da história do Brasil, né, da época das lutas dos portugueses com os franceses e os índios nesse fogo cruzado. Ele pega a balaiada, ele pega a ditadura militar, né, ele faz uma crítica ecológica, social muito dura quando ele mostra um futuro do Rio de Janeiro onde a gente não tem água. Água vira o recurso mais caro, né? Uhum. E o personagem principal, quando ele está falando do Duque de Caxias, ele está falando assim: meus heróis nunca viraram estátua. Eles morreram lutando contra aqueles que viraram. Eu acho isso perfeito. Quem é que tem coragem de pegar num filme e colocar uma frase como essa? Ainda mais um filme de animação. É, isso você não vai encontrar nos Estados Unidos. Aliás, isso você vai encontrar aqui. Eu acho que só num filme de animação. Aqui, quem é o ator que você vai botar para dizer isso aí sem ficar estigmatizado? No caso foi o Celton Mello. Olha o nisso. Gente, estamos terminando o programa. Eu quero que cada um faça a sua intervenção final. Falando no balanço do que acharam, do que não acharam, essa coisa toda, e deixando um recado para o nosso ouvinte, começando pelo Gabriel. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né? E falar que a animação brasileira está crescendo cada vez mais, a gente está numa fase mesmo de profissionalizar melhor, a gente está buscando maiores formadores, né? Nós temos escolas de animação, nós temos produções de séries de animação, produções de longas metragens, estamos ganhando prêmios internacionais. Fazer o convite para que, se alguém quiser conhecer um pouco melhor da animação brasileira, no dia 28 de outubro vai ter o Dia Internacional da Animação, que é um evento que acontece simultaneamente em várias cidades do Brasil, onde justamente tem uma pequena sessão de curtas-metragens produzidos pelos brasileiros. Tem um endereço eletrônico aí onde a pessoa possa... Vai aí, Daniel. www.diadanimação, tudo junto, sem acento, sem tio, .com.br. E também, quem quiser também falar um pouquinho mais de animação, posso fazer um pequeno jabá do meu blog de animação, Animação S.A., animaçãosa.com.br, né, onde a gente está sempre tentando manter o pessoal informado. Animação S.A., é isso? Animaçãosa.com.br. Legal, agora você, Gabriel. Daniel, perdão. Bom, agradecer o convite, né? É sempre bom falar sobre animação brasileira. Convidar sempre as pessoas a irem aos cinemas, a prestigiar o cinema brasileiro de um modo geral, não só o cinema de animação, mas o cinema como um todo. A gente sabe, hoje em dia, a gente tem cada vez mais a possibilidade de realizar ótimos filmes, a gente quer contar ótimas histórias, né? Quer dizer, eu vejo meus alunos lá na UF, potencial criativo dessa turminha que está vindo aí é muito bacana. A gente ainda tem uma dificuldade grande em exibição, em janela para exibição do filme brasileiro. Isso muda com o público dando uma chance ao cinema brasileiro, vendo a qualidade dos filmes que a gente faz hoje e voltando sempre, né? O filme brasileiro, se ele não faz uma boa bilheteria na primeira semana, na segunda semana ele já está substituído por um americano. Então vão ao cinema e divirtam-se com a animação. Claro. A animação é diversão em primeiro lugar. E é um trabalho que é viciante. Assim. Se você não quer se viciar nisso, é melhor nem começar, porque você começa e não para nunca mais. Legal, gente. O Tema Livre fica por aqui. Nós conversamos com o Daniel Pina e com o Gabriel Cruz sobre o cinema de animação do Brasil. Um papo agradável, muito gostoso. Voltaremos ao assunto para tratar também de dublagem. Grande abraço, muito obrigado a vocês. Um bom dia para você que está acompanhando o Tema Livre. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.